Sabe os moleque que é zica, é aqueles do kit, do kit, do kit. É o Dedê e o Alê, e o DJ RD. Oi, quinta-feira, nós tem baile, nós atraca numa chave. Os kit é lançamento, é que os menor é novidade. Sexta-feira, sem massagem, aí a letra é meu traje. Calma, minha mãe, no 2D, que é kit, nós tem de balde. Ela joga, ela se emociona e o barraco cheio de lacote. A outra, nós tem de monte, meu guarda-roupa tá forte. Mas eu sofri nessa vida, hoje eu varro SP. Eu faço show pra caralho, quem tá é o mano 2D. E de X6 eu passei, ela pousada eu nem olhei. É que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra. Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei. E daqui em diante, vida de gay. E de X6 eu passei, ela pousada eu nem olhei. Eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra. Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei. E daqui em diante, vida de ei. E daqui em diante, Ale, vida de ei. E daqui em diante, é Dedê e o Ale. E quinta-feira nós tem baile, nós atraca numa chave. Os kit é lançamento, é que os menor é novidade. Sexta-feira sem massagem, e 2D traz lá meus trajes. Calma, meu mano, Ale, que é kit, nós tem de balde. Ela joga, ela se emociona e o barraco cheio de lacote. Alô, nós tem de monte, meu guarda-roupa tá forte. Mas eu sofri nessa vida, hoje eu varro SP. Eu faço show pra caralho, que tá é o mano Ale. E de X6 eu passei, ela pousada eu nem olhei. Que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra. Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei. E daqui em diante, vida de ei. E de X6 eu passei, ela pousada eu nem olhei. É que eu já passei por lá, no mesmo lugar que ela se encontra. Eu já me encontrei na deprê, jamais estarei.